las nalgas de mandarín. Meus amigos, vocês preferiam que durante o copo de água de casamento da vossa filha, que é o primeiro casamento da vossa filha mais velha, o Joe Pesci, era convidado porque era muito amigo vosso, era amigo de família, a vossa filha nem gostava dele em nada, mas pronto, como é aqueles amigos dos pais, têm que ser convidados à força, o Joe Pesci foi convidado. E ele era convidado e de repente, a meio do copo de água, ele armava uma confusão dos diabos, igual àquela cena mítica do Goodfellas. Vocês estão a ver qual é? Que o Ray Liotta chama engraçado. Funny Guy, sim. Uhum. Exatamente, Funny Guy, aquele lá com o copo na cabeça do empregado, saca da arma, pronto. Aquilo arma-se uma confusão do diabo no copo de água da vossa filha, a polícia é chamada, a cerimónia acaba, tudo para casa, fica a vossa filha de trombas durante muito tempo com vocês. Essa é a primeira opção. A segunda é no funeral da vossa sogra, o Joe Pesci era apanhado por toda a gente, lá estava o Joe Pesci outra vez, porque era muito amigo vosso, então tinha aparecido no funeral, era apanhado no meio de toda a gente, quando estava a correr discurso fúnebre da vossa mulher, sobre a vossa sogra, a levar o belo de um bobó da Sharon Stone. Tal e qual, assim, tudo chocado, crianças presentes, indignação montada, funeral, acabar. Toda a gente ia assim. Portanto, essas duas opções são essas. O casamento da vossa filha, cena do Goodfellas, ou o funeral da vossa sogra, cena do casino. Mas depois sobrava sempre para nós? Claro, então, sobra sempre para ti. O Joe Pesci estava lá, aliás, mesmo, posso, não era por mais razão nenhuma. Mesmo que não houvesse Joe Pesci, sobra sempre para ti numa situação deste género. Exato. Mas, sim, é uma... Seja chuva, seja um trovão, seja o que for. Estamos a falar aqui de um agravamento de 15%, não é? Em relação a uma situação sem Joe Pesci. Exato. Mas isto, eu acho que tu tens que ver aqui só isto de uma maneira, que é, ou transformas um momento feliz num momento deprimente, ou um momento deprimente num momento feliz, não é? Mais vale a segunda. Porque está toda a gente ali, pá. Quer dizer... Mas se fosse a primeira, tinhas um casamento memorável, não é? Para contar durante anos e anos. Depois, para o fim dos anos, a tua filha já achava piada aquilo, que já era uma história única. Ao fim de 30, 40, 50 anos. Quando ela te fosse visitar aquele ar de seriedade com o cheiro a mijo. Mas tinhas muitas hipóteses de reparar, enquanto o funeral da tua sogra era o último momento da homenagem, ela não tinhas hipótese nenhuma mais de... Mas pelo menos a tua sogra não presenciava, não é? Enquanto no casamento ias ouvir aquilo o resto da vida. Sim, é verdade. Não é? Eu talvez o segundo, não é? Um bobó no funeral é daquelas coisas que... Também não é assim tão mau, não é? E dá uma história, dá uma boa história. Dá sempre uma boa história. E de certeza, quando houvesse mais malta da família a morrer, aparecia toda a gente. Claro, e o Joe Pesci e acharam os vossos amigos todos. Os vossos amigos todos apareciam. Aliás, se aparecesse a Joe Pesci, se aparecesse a Sharon Stone, não aparecesse a Joe Pesci, ainda tornava-se mais divertido, porque criava-se ali uma necessidade de um personagem, não é? Que é o bobozado, é o bobozado, como é que é? O que dá e o bobozado é o que recebe, não é? É, por acaso nunca pensei nesses termos técnicos. O que dá é o bobozante? É o bobozante. Não, o empuxado. É o empuxado. Mas pronto, é a segunda, no meu caso é a segunda. E tu, Miguel? Até para também acho que sim, quer dizer, não é? A longo prazo os danos se calhar eram mais fáceis de atenuar na segunda, não é? Só a tua mulher ficava um bocado fedida e tal, mas pronto, também era só uma boa, era só um bobó, não é? O que é que tu ias dizer? Pá, não tem nada a ver com isso. Então, mas no primeiro nem havia bobós nem nada, quer dizer, havia um copo partido na cabeça. Não, mas havia um casamento estragado, pá. Não é? Era... Isso é daquelas coisas. Mas pode haver mais, quer dizer, tens que pensar. Pode haver, a tua filha pode não, se casar várias vezes, enquanto que o funeral só há um, não é? Mas para mim era espetacular, ali o final logo do azeite. Agora a minha filha é que me ia achar piada, meu. Por mim, todos os casamentos acabavam assim. O primeiro é uma situação. Pá, fantástica, é uma coisa memorável para uma vida, desde que não seja no casamento da tua filha. Exatamente, é. O casamento da tua filha deve ser aquele evento que tu no futuro imaginas que queres que seja mais perfeito. Não vai ser, obviamente, mas o teu desejo é que seja. No outro casamento. Eu de copos de água, digo-vos, conheço uma história muito melhor do que esta, que seria armada pelo Pesci. Não sei se já vos contei alguma vez ou não. Conta lá. Mas é verídica ou é muito urbano? É verídica, não, é verídica e já tive... Eu não estava presente nesse casamento, mas tenho vários amigos que estavam e que juraram por tudo que foi verdade. Okay. Então o que é que aconteceu? O noivo, que eu conheço, não posso dizer nomes agora aqui, é alguém que esteja a ouvir que não devia, estava podre de bêbado e chegou a parte do discurso. E então ele discursou, disse que gostava muito da mulher, blá blá blá, bim bim bim, os choques, etc, etc, e acabou o discurso desta maneira. E agora, já te posso ir ao cu? E tudo, com sogros, com tudo a ouvir. Portanto, foi uma coisa bonita. Acho que era bem pior do que já que o Joe Pesci era uma confusão no casamento. Pá, eu tive, no meu casamento, tive uma situação mais ou menos parecida. Não. A minha parte do casamento era minimalista, mas da parte da minha mulher, ela levou colegas de curso, né, que eram rapazes e raparigas mais ou menos divididos na mesma ordem, e uma organização académica à qual ela fazia parte, que era só gajas. E então, na altura, aquilo foi feito num sítio, o casamento, e depois o pessoal ficou todo lá, e aquilo era uma cave enorme onde nós metemos uns colchões, imagina-nos no chão, e aquilo eram umas 40 pessoas. O pessoal todo deitado. E houve um gajo, um colega de curso dela, que chegou meia hora mais tarde, estava toda a gente a dormir, o gajo põe a gaita de fora e começa a ir à procura de gajas juntar coberturas, à procura de uma que tivesse mais receptiva. Pá, estamos a falar de uma cave cheia de gente. Eu não estava lá, obviamente, mas disseram-me que foi muito complicado. Gritaria. Sim, em Hollywood estava fodido. Exato. Mas o gajo foi mesmo pelo que eu percebi. Se calhar é o Harvey. Mas o gajo gaita na mão ali, tipo, à procura, estás a ver? Como se fosse como se tivesse um dispositivo de busca, não é? De vermelha, pim, pim, a brilhar, à procura para um lado e para o outro, se encontrava. E agarraram ou não? Pá, agarraram. Um colega dele agarrou, vou lá para fora, tiveram lá um bocado na conversa, depois o gajo ainda foi dar um mergulho na piscina, pá, às 4 da manhã, que sujeito de ter uma congestão e ficar lá. Mas que depois no outro dia estava tudo bem, porque estava já se tinha esquecido. Toda a gente se esqueceu. E essa era a razão que eu acho que escolhia também a primeira opção do desafio, que aquilo é o casamento, quer dizer, faz parte dessas histórias, não? Acho que passava rápido do funeral, acho que ia ficar mais tempo, mas pronto, mas respeito a vossa decisão. Mas isto tudo porquê? Isto tudo que hoje decidi, vamos falar um bocadinho do Joe Pesci, que eu não sei o que é que vocês acham dele, mas eu gostava muito do Joe Pesci ali quando comecei a devorar cinema no início. E já não gostas? Então não gosta do Joe Pesci? Não, o Joe Pesci desapareceu, não é? Depois de 99 ele anunciou que ia acabar com a carreira, apareceu mais um ou dois câmbios aí num outro filme, e agora finalmente também, por causa disso também trouxe o assunto, anunciou que vai voltar no Irishman, né? Pois, naquele, voltam todos nesse, não é? Sim. Voltam todos, com o Scorsese diz que ele disse 50 vezes que não, mais uns quantos palavrões, e que a condição de fazerem o filme era o Joe Pesci aceitar participar. E portanto ele vai voltar e será provavelmente o último filme que ele faz, porque já tem 75 anos, depois de tanto tempo parado não deve querer voltar a esta festa. Mas porquê que o gajo parou a carreira? Ele anunciou, pelo que eu estive hoje aqui à tarde a pesquisar sobre ele, anunciou em 99 que estava a começar a ficar só com papéis de merda, okay. E então que estava na altura de parar. E se tu fores ver o Joe Pesci, não tem uma carreira muito longa, e se calhar 50% ou 60% dos filmes que fez são grandes filmes, ou são filmes pelo menos marcantes. E depois tu chegas ali 98, 97, etc, e é só porcaria. Não tem sido essa a razão. Aliás, ele tem dois dos últimos filmes que ele fez que foram terríveis e que eu lembro-me de ver na TVI, e até gostei deles na altura, e portanto até tenho aqui DVDs de edições espanholas e tudo esses filmes. Foi um que é o Gone Fishing, não sei se vocês se lembram, como é que é em português? Com o Danny Glover, não sei português, conto contigo, Miguel. Grande Pescaria, peraí. Deve ser, é Pescador capaz de ser. Pescador em apuros. É patentíssimo ao máximo. Em péssimo aspecto, Carlão. E o outro, não, mas o outro vocês devem ter visto, que é o Saco Cheio de Cabeças, Great Heads in the Duffelback. Nunca também vi também. Acho que não. É uma comédia também mafiosa, que ele passa o tempo toda com um saco de cabeças. Ele não, outra personagem, que um saco que estava cheio de cabeças, que era dele, que o gajo era um mafioso. Então, o da pescaria é o quê? O da pescaria, pá, não me lembro, mas lembro, tem uma cena com o barco que sai água fora, entra por uma casa adentro, etc. Portanto, era daquelas comédias muito barcas. Como em todos os filmes que tem um barco, não é? Exato, o barco sai sempre. Mas não, qual é a grande reviravolta do Gone Fishing? Sabem o que é que foi um dos dois escritores do Gone Fishing? Quem? O J.J. Abrams. Deve ser bom. Ah, mas espera, na altura como Jeffrey Abrams, que é para ninguém saber. Anda vergonha mesmo. Mas eu acho que, antes de falarmos aqui da carreira do jovem, eu acho que ele foi um bocado vítima, porque ele criou um tipo de gangster que é o Joe Pesci, não é? Ou seja, o Joe Pesci, aquela postura dele já se identifica como sendo um tipo de gangster. Pá, e depois foi muito complicado para ele sair daquele esquema. Descolado, Mas o Joe Pesci até neste tipo de máfia até conseguiu fazer uma coisa que não é fácil. Ele conseguiu fazer tanto drama como comédia muito bem feito. Ou seja, ele conseguiu fazer um mafioso drama e um mafioso de comédia, não é? Pois é isso, mas ele fez aquele... é tão característico, não é? Aquele tipo de personagem que o gajo nunca mais conseguiu fazer, se descolar daquele tipo, porque depois vais a ver. No Arma Mortífera é o mesmo tipo, não é? De gajo, sim, que é um gajo que é manhoso, mas ao mesmo tempo também é frágil. E depois tens que nos filmes do Scorsese também é sempre o mesmo estilo, não é? Sim, mas tens Sozinho em Casa, igual. Por exemplo, acho que é um papelão do diabo dele, Sozinho em Casa 1 e 2. Pronto, mas sim, mas está muito ligado, sem dúvida. Ele criou o seu próprio personagem, que é o Joe Pesci, quase. O typecasting, não é? O chamado typecasting. É, exatamente. Como ele não havia muitos, havia ali perto, parecido também, quase a da altura, o Danny DeVito, também, que foi outro que ficou também muito colado também, um tipo de papéis e um tipo de personagem. Mas o meu filme preferido dele, que é que também o meu filme preferido de Scorsese, que eu penso que já falámos disso aqui, é o Goodfellas. É o Goodfellas. Eu acho que o filme que ele tem o melhor papel, apesar de ele ter ganho o Oscar com o Goodfellas, com o Tommy DeVito, e aliás, não sei se sabem, ele tem o segundo discurso mais curto de sempre. Sim, sim. A sério? Sim. Recebeu um Oscar, assim, demorou 3 segundos, 6 palavras, foi qualquer coisa de género. É que ele disse. Blá, and thanks. Epá, não sei. Sei que tem o segundo discurso mais curto de sempre. O mais curto foi o Hitchcock, que só disse obrigado. Acho que ele disse agradeço muito, alguma coisa do género. Portanto, foram 3 minutos. Tinha mais que fazer. Exato. Tinha mais que fazer. Tinha onde estar. Mas nós deixamos de ter o Joe Pesci. O Joe Pesci desapareceu ali em 99 e passamos a ter uma espécie assim parecida, que é o Rob Schneider. Que é uma merda. Que é o Gigolo, esse gajo. O Gigolo na Europa. É, mas é o tipo de personagem. Mas rasca. Não tem nível. É. Que é a mesma merda que um dia se as nalgas deixarem de existir e a gente tiver que ouvir tipo o spin-off ou a cabeça do Neto. Exato. Não é? É o mesmo. Miguel, muito triste. Ah, pronto. É o Frederico Podcast. Que é o Frederico, Pedro? Não sei, é o nome que eu agora me lembrei, que achei que tem piada. Miguel, convidado futuro. Quando digo Frederico, depois começo-me a rir. Muito bem. Mas voltando ao Joe Pesci, pronto, aqui pelo que eu vi, descobri aqui algumas coisas giras da carreira dele. Uma delas que... uma das razões que ele abandonou também de 29 foi para gravar um disco, que era um sonho dele. Sim, não sei se vocês alguma vez passaram por isso. Sim, sim. Ele canta? Ele é músico. Canta e toca? Não, canta. Como é que ele se chama? É o Vicente La Guardia Gambini, ou não sei o que é Gambini. É, que acho que era inspirado na personagem do Mike House in Vida. Sim. O gajo tem uns discos, não sei o que. Aliás, uma vez, quem é grande fã dele, e até mostrou umas músicas dele, que eu conhecia só o rumor, mas nunca tinha ouvido com atenção, é o Filipe Melo. Ele gosta? Pato profissional. Sim, sim. E eu na altura pensei que fosse uma piada e depois comecei a ouvir, pá, aquilo é assim, aquilo não é uma música comercial, é um blues, mais... Porque otimista. Diga-me. Não, estava aí, porque o gajo esteve ligado à música, não foi? Naquele filme do Jersey Boys. Ele aparece... Que eu vi que ele, se não fosse o Scorsese ligar para o convidar para o Raging Bull, tinham gostado muito de o ver num filme qualquer que ele estreou, se quer que ele fazia um papel de um mafioso qualquer ou um tipo que trabalhava para a máfia. Ele tinha uma banda qualquer, não sei se era de rock, o que era, e ele já tinha pensado em desistir completamente da carreira de cinema. E foi essa chamada do Scorsese e do Robert De Niro para fazer o Raging Bull que depois... Hoje, no filme do Clint Eastwood, no Jersey Boys, aparece a personagem dele, que o gajo estava ligado a essa banda. Ok, pois. Era capaz de ter essa banda, então. Sim, era, eu acho que era. É o... Opa, agora esqueci-me. Qualquer coisa, e o Frankie Valli, já não me lembro. Okay. É os Metallica. vamos andar com este assunto para a frente. Era a banda, inserir o nome da banda aqui. Estamos em cinema. E a única última curiosidade assim engraçada de histórias de filmagens com ele, ele, apesar de ter aquele estilo de dizer muitos palavrões e mesmo nas aparições públicas dele, ele mantém essa personagem. Vê-se aqui duas ou três entregas de prémios que ele mantém essa personagem dos muitos palavrões e até goza com ele por causa disso. Há uma história do making of do Sozinho em Casa, do primeiro. Dizem que o realizador, como é que era? O Chris Columbus, né? Sim. Pôs nas filmagens um daqueles jarros para pôr as moedas, para pôr tipo um dólar sempre que se diz um palavrão. E o Joe Pesci no primeiro dia conseguiu encher o jarro todo. E portanto, acabou-se logo o jarro sempre se dizia um palavrão no set, porque o Pesci encheu logo aquilo tudo no primeiro dia. Eu acho que o Sozinho em Casa era um filme onde tu podias meter palavrões que não ficava mal no personagem personagem dele, não é? Sim, mas aumentava depois o escalão etário do filme e tirava-lhe... Pois, assim é só ter umas pessoas a serem violentamente espancadas com tijolos na cabeça e... Exato, tem o tempo de pôr o pi, por exemplo, por cima, não é? Exato. O pi durante o filme. Mas pronto, mas tenho saudades do Joe Pesci, gostava muito do Joe Pesci, acho que sempre que ele entrava, tu até nos papéis mais dramáticos dele, como por exemplo o Goodfellas ou o Casino, para mim acho que o filme que ele tem mais relevo, a personagem que tem mais relevo é o Casino, é o que tem mais cenas memoráveis com ele, enquanto que o Goodfellas ficou muito ligado se calhar uma ou duas cenas, principalmente essa do engraçadinho, o Casino ronda quase tudo à volta dele, para mim a personagem principal do Casino é o Robert De Niro, é quase o Joe Pesci, o Joe Pesci. Pá, eu gosto muito dele também no Raging Bull. Sim, também está muito bem. O pilar, não é? Da segurança do filme. Sim. O outro gajo é completamente instável. Sim, o gajo é um bocado. E o gajo está ali a dar uma segurança. E o Mike Cazanvini, não é? Que é aquele clássico que tem a... Quase que deu um Oscar muito esperado à Tia May. A Tia May. Esse boato foi por engano, não é? Mas gosto desse filme, sim. Mas na altura tu admiravas, na altura não acreditavas, mas agora já não, é? Já não já nada te vai... Ah, sim, tudo é possível agora, sim. Depois daquilo que aconteceu ano passado, naquele que foi o melhor momento de podcasting sempre. Nacional, em que nós, mais de 74 pessoas aqui online, assistimos incrédulos a falar. Hoje há três gajos a falar ao mesmo tempo, é complicado. 50 gajos ao mesmo tempo, tudo. Não, mas... E com alto delay, que uns viam uma coisa e os outros ainda estavam tipo três prémios atrás. Exato. Uns já estavam a ver o Campeonato do Mundo de 2019. Exato. E outros ainda estavam a ver os Oscars de 2017. O Mike Cazanvini é um filmaço, é fixe. E depois há uma cena que eu tenho, uma das minhas grandes, os meus grandes desejos, é um dia conseguir ver a versão do Once Upon a Time in América com as cenas todas do Joe Pesci, porque vocês, não sei se vocês já viram o filme. Yeah. O filme tem 4 horas, é um filme enorme. Não se compreende sequer como é que pode haver uma versão maior. Mas o certo é que o Joe Pesci aparece ali no início a preparar uma situação qualquer e depois desaparece completamente e nem sequer se percebe o que é que a João vai fazer. Já nem me lembro onde é que ele aparece. É um chefão, lá é um grande chefão lá no, da máfia. Quando eles são miúdos? Não, já é grandes. É que o gajo está lá num jantar da máfia, tipo, a dizer que pá, isto agora não pode ser assim, vocês têm que se controlar, não sei o que, não sei o que. E depois diz, e quando o gajo aparece, ele é apresentado como sendo um personagem que vai ter importância. Sim. Pá, entretanto, depois o gajo desaparece e aquela linha narrativa, pá, desaparece completamente. E, mas foi filmado? Foi, porque este filme, os rumores dizem, e há montes de tempo que se espera, por uma nova, uma montagem diferente, pá, de 5 horas, okay. Em não que há uma ou duas linhas narrativas que vão voltar a ser incorporadas. Porque o gajo aparece. Porque existe, a primeira versão existe, e a primeira versão eu penso que até foi. Só que o Once Upon a Time in America, quando estreou em cinema, e eu penso que em Portugal também, não tenho a certeza, mas eu acho que em Portugal também, era um filme de 2 horas. Ou menos de 2 horas. É sério? Era uma coisa assim. Só agora há pouco tempo. Com o Blu-ray, eu em VHS já me lembro que era daquelas grandes com duas cassetes, não é? Pois, não sei, mas em cinema não. Eu lembro-me de ter estreado em cinema e eu não vi no cinema porque eu tinha pai, uns 12 anos ou 13 e fui para maiores de 16. Eu lembro-me de uns amigos meus que foram ver e vinham de lá todos contentes porque houve uma gaja que baixava as calças, uma cena qualquer sexual, e os gajos me vieram de lá meio malucos da cabeça. Mas o filme era curto e nos Estados Unidos então, curtíssimo. Agora é que tem vindo a aparecer. É tipo, isto é mais uma nova Blade Runner, não é? Agora vão aparecer 58 mil milhões de edições. Que é para a malta ir comprando. Mas um gajo nunca sabe qual é que foi a original. Pois, tens que ir comprando. Vá lá que o Sr. Joaquim nos vai ajudando, não é? Nesta tarefa complicada de organizar as nossas versões. Mas pode ser que o Sérgio Leone ainda faça então a versão. Ah, espera, já morreu. Mas não quer dizer nada, não é? Não tem morrido ou não. Claro, claro que não. O gajo pode voltar e dizer não, vou acabar isto. É, mas o gajo, o Joe Pesci era uma personagem que hoje em dia tu já não tens assim ninguém, não é? Ninguém que faça... Faça aquilo. Também já não tens este género de filmes, pode ser por aí também. Mas depois há uma coisa que eu penso sempre um bocado em relação a isto, que é, tu nunca consegues, à altura em que os filmes saem, ter esta percepção. Sim, é verdade, sim. Só fazes a leitura depois, sim. Pois, daqui a 20 anos vai haver o pessoal, aí pá, o Seth Rogen, pá, espetacular aquela carreira dele, não é? E um gajo agora não pode ver à frente, não é? Quando um filme tem o Seth Rogen, um gajo... estás a ouvir, e pá, acho que não tem um bom aspecto. Ei, Seth Rogen, caralho. Sim, sim, é sim, sim. É? Sim, e ele também, ele está muito ligado a este tipo de filmes um bocadito mais violentos, não é? Mesmo o próprio Arma Mortífera, isso, eram filmes um bocadinho que já não, que já não se praticam hoje, né? Já não se vendem. Opa, daí... E agora este Irishman, o que é que vocês sabem? O Carlos sabe sempre coisas, não é? Porque ele... Epá, não sei, sei que é de um... A história lá de mafiosos, etc. Jimmy Hoffa, o que é que é? E acho que é um dos casos mais misteriosos de um assassinato qualquer que nunca foi resolvido, que ainda hoje o caso está aberto, acho eu. Mas é... E... Não, o Jimmy Hoffa nunca apareceu. Pois então, é, isso, acho que é isso. É um líder sindical, na altura dos unions, tinha assim um poder um bocado fora de normal. Aliás, há uma piada em todos os filmes cómicos, é alguém contra o Jimmy Hoffa, não é? Ah, ah, ok. E o Jimmy Hoffa é o Al Pacino. É, ok, é isso. Até um filme Hoffa, já o Hoffa com, penso, com o Jack Nicholson. Jack Nicholson. Sim, sim, sim. A última vez que vi uma notícia sobre o Irishman, lembro-me de duas coisas. Uma, que eles estavam com alguns problemas de guião, porque como o caso ainda estava aberto, eles não podiam pôr algumas coisas que lá estavam, que ainda era considerado um caso aberto na justiça, ou uma coisa qualquer. E outra era que... Ah, porque o filme é da Netflix, né? Que foi, agora foi pago e vai estrear a Netflix, mas isto estrear em duas ou três salas de cinema só para conseguir candidatar-se aos Oscars e aos prémios todos. Ah, sim, sim, sim, sim. Eles têm que estar uma semana num cinema em Los Angeles, no County de Los Angeles, para poderem concorrer. E é engraçado como é que agora isto funciona, como é que isto tudo funciona. Opa, para isto, mas sabes que eu muitas vezes penso nisto, que é um modelo de negócio que o Netflix podia ter, que era ter cinemas mesmo normais, em que, por exemplo, cada ou tinhas uma modalidade de Netflix que dava de ir também ao cinema e pagavas mais X por mês para ver os filmes deles, ou cada cliente tinha o direito a ir uma vez por mês ver um filme, percebes? Porque eu acho que há filmes de Netflix agora que os gajos estão a lançar no grande cinema, no Blockbuster, no cinema mesmo, pá, que um gajo via bem no cinema, não é? Este Irishman será um exemplo disso, não é? Claro. Até porque eles, pelo que eu percebi, estes filmes Netflix, os gajos estão a dar algum cuidado a tentar converter a cinematografia para parecer melhor em televisões, que é uma pena. Deviam manter a coisa do grande ecrã. Sim, deviam ter sempre isso na ideia. Mas é que há alguns filmes ainda estão a estrear no cinema, não é? Aquele do Seven Sisters. Ah, ok. Sim, depende. Mas eu sei, por exemplo, o Irishman é capaz de ser um desses, um que estreia nos Estados Unidos de Netflix. Mas há dois tipos de filmes de Netflix. Há o filme de Netflix, que é um filme de raiz Netflix, que é um projeto deles. E há aqueles filmes que o Netflix chega à Cannes, naquele grande festival, que é tipo uma feira. E compra. E compra. Este filme é para mim, pronto. Não é? Pois, e aí pode comprar só para alguns países, como deve ter acontecido nesse. Esse Seven Sisters foi comprado em Portugal para ir pela Zone, ou para nós, nos outros países foi comprado. Ah, ok, mas é original Netflix ou não? Não. Não é? Não é? Ah, ok. Isso é uma grande história. Okay, isso do original Netflix é tudo uma grande história. Ok. Aliás, houve uma vez uma discussão no Facebook, já não sei de quem, foi sobre comigo, essa questão. Com o Santiago. Foi contigo? Sim, sim. Pois, do original, e porque é que tinha aparecido o selo, se não era original. Ofenderam-se ou não? Houve ofensas? Ah, claro, uma ofensazinha é o ponto de partida para qualquer grande amizade. Exatamente. Muito bem, maravilha. Pronto. E do nosso amigo Joe Pesci, só dizer que estamos com saudades. Esperamos. Opa, sim. Esperamos por este. Man, que brilho, não é? Por acaso, a foto do... Não sei se já foram ver a fotografia do tipo que ele vai interpretar na vida real. Vai aí aparecidíssimo com o Joe Pesci. Já percebi porque é que o Scorsese queria mesmo o Joe Pesci. Mesmo tinha baixinho. Tem cara de fuinha também. Tinha mesmo que ser o Joe Pesci. Aquilo é mesmo. Ah, pois é. E pronto, e outra história do Joe Pesci. Deixa-me só terminar. Também descobri que ele há uns anos atrás foi acusado de ter mandado matar um ex-marido de uma ex-mulher. Mas, entretanto, a ex-mulher foi condenada a não sei quantos anos de prisão, com o provado que tinha contratado tudo um campanha. Bem. Isso, tudo bem. Desde que não seja assédio sexual, podem matar. Matar e tal. Podem tirar crianças para dentro de um poço com três cães, não há problema. Assédio sexual. Mas pronto, no meio de não sei quantos casamentos e divórcios e filhos, que ele diz que se um nasceu, não sabe bem em que ano, mas foi ali por volta de 70 e tal, portanto a coisa, ele deve ser uma boa peça também fora do ecrã. Mas se fosse desse ato mafioso, pelo menos nunca provaram que tinha sido ele que tinha contratado o Catanga para matar um ex-marido, uma ex-mulher. Também não fazia muito sentido, né? Se é ex-mulher e é o ex marido, mas mulher. Sim. Mas lá se fosse. E pronto. Curiosidades sobre o Joe Pesci. Maravilha. Que maravilha. Maravilha. Pronto. E assim acontece. E yeah, o gajo disse 5 palavras quando agradeceu o Oscar. It's my privilege, thank you. Fuck you in the ass. It's my privilege, thank you. São 6, tinha razão, cara. E fuck you in the ass. It's 80s, cara. Epá, foi. Que rigoroso. Nem contar sabes, Miguel. Foi, esqueci. Não.